Eis-me aqui, num canto de um quarto, com lágrimas sob as folhas, mas algo especial me motiva, como injeção de autoestima, me salva de uma tempestade de frustrações, como um abraço tão puro, com amor aquecendo corações. Lágrimas, lágrimas. Vocês me fazem não parar. Eu não sei explicar. Ao derramar as lágrimas sobre as folhas, seu sorriso dá força a não fraquejar. Pra continuar, eu não vou parar. Eu não sei explicar, não sei como expressar as lágrimas que jorraram, que caíram sobre as folhas. Eu me vejo no canto do quarto, isolado a pensar como posso ajudar a fazer o jogo virar. Professores ensinando mínimas condições, dedicações, com amor, precariedade, doações, que os corações abram-se para a solidariedade, que o amor ao próximo se torne prioridade, que as crianças cresçam com estudo, honestidade, que educação, bom caráter, faça parte, seja arte, que um abraço carinhoso restaure sua energia, que o choro de felicidade fortaleça sua vida. Nas ruas, mendigo, alimento vem do lixo, carroça, reciclagem, no semblante, o carinho, desigualdade social, muitos fingem, não vê, quem vê, cruza os braços, hesita e sem correr, sei bem, entender, depender de boa ação, de alguém estender a mão e fazer doação, mas supera tudo, vai, levanta e corre atrás, não lamenta, só enfrenta que você é capaz, muito foco, mira o céu no que cê acredita pelo certo pra não ser cobaia da polícia, seja Moisés que com fé conseguiu abrir o mar, seja Davi com coragem executou o Golias, a quem faça pela moda, sucesso, glamour, eu só quero cantar rap que faço por amor. Demorou, liga nós pra somar, pra firmar, fita louca, celular que corre da favela, artérias agem brasa como fornalha de caldeira, combustível é a voz, papéis e a caneta, satisfação, molecada, poder, o verbo represento com orgulho pelo moleque e o progresso em prol da causa. Eis aqui meu manifesto. Vocês me fazem não parar. Eu não sei explicar. Ao derramar as lágrimas sobre as folhas, seu sorriso dá força a não fraquejar. Pra continuar, eu não vou parar. O pior é a pobreza de comoção, de consideração ao próximo, de preocupação aos que fazem do chão sua cama e das estrelas o seu teto. Como não chorar com a cena de uma criança com fome, frio e descalça, com o almoço vindo diretamente da lata de lixo? Cena de terror. Eu não aguento, eu não aguento. É embaçado, tio. Remói, acaba com o coração da gente. Dói, dói demais. Você nem percebe, as suas lágrimas escorrem. Lágrimas, as lágrimas escorrem.